Meu mic, por algum motivo, até parou de... Ah, me mutei. Agora sabe o que é foda? Quando eu me desmuto aqui... Parei de ouvir. E a sua voz saiu ali. Mas você tá me escutando pelo Skype? Peraí, você tá me ouvindo? Parei de se desmuta no Skype. Peraí. Se mute no Skype aí. Tô. Tá me escutando no Skype? Só que agora o seu microfone saiu ali. Você tá me ouvindo? Não, vai se meter. Você tá me escutando no Skype? Aí tem que selecionar o Voice Meter. Vai no Voice Meter lá. Tá uma confusão, porque tá um delay gigante, velho. Vai em hardware input. Calma aí, faz o seguinte. Lá em cima. Não mexe nada aí não. Aí tá certinho. Vai selecionar o microfone de novo. Não. Aí tá certinho. Fala alguma coisa. Aí você seleciona o alto-falante agora. O primeiro. Ah, o primeiro é... É sempre o primeiro. É esse da cá, né? O hardware... Agora vai lá no programa. DL. Seguinte, é. Se você estiver me ouvindo... Vá no seu microfone. Meu mic, por algum motivo, até parou. Ah, me mudei. Na esquerda. Sabe o que é foda? Quando eu me desmuto aqui... Agora... Você vai ter que botar o fone. Quer dizer, deu um eco aí. Peraí, você tá me ouvindo? Tô. Você tá com... Peraí. Se mute no Skype aí. Não tô nem mais achando. Nossa. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas não tô achando mais a... Ah, a gente tá no Skype? A gente não tá no Skype, não. A chamada foi encerrada. Tá uma confusão, porque tá um delay gigante, velho. Meu Deus. É, se coloque no mute. Pronto. Fala aí alguma coisa. Aí, eu acho que agora eu consigo te escutar. Só que tá um negócio aqui dessas bolinhas, você tá vendo? Confusão. Acho que só aperta S. Agora você tá escutando um. Eu tô escutando o seu metrônomo. E eu tava tocando, Jay. Eu tô me ouvindo. Oi. No aplicativo também. Eu tô escutando o seu metrônomo. E eu tava tocando e eu tô me ouvindo no aplicativo também. Ah, então. Véi, eu tô ouvindo dois. Eu tô ouvindo. Pronto, dois de agora mim. Consigo mutar. Véi, eu tô ouvindo dois de mim. Porque aí você. Eu também. Eu não tô lhe ouvindo. Oh, Não, desmuta. Porque aí você. Faz o seguinte. Eu não tô lhe ouvindo. Desmuta o seu microfone no. Não, desmuta. Faz o seguinte, desmuta o seu microfone no programa. Ele tá dando eco, velho, porque você tá sem fone. Olha isso, olha esse delay. Meu Deus. Olha esse delay. Cara, eu tô falando um negócio e eu tô conseguindo ouvir um monte de tempo depois. É tipo um delay de 10 segundos. Eu falo e eu escuto o que eu falo 10 segundos depois. Eu já entendi porque não tava funcionando e você não tava me ouvindo. Se esse problema vai se resolver, peraí. Não, vai. Bote o primeiro, o do headset. Não, não, não, deu falha.